I wouldn't call on anybody to be violent without a cause. But I think the black man in this country, above and beyond people all over the world, will be more justified when he stands up and starts to protect himself, no matter how many necks he has to break and heads he has to crack. Onde vem margem sul, aqui vivi e servi, é minha fonte de inspiração e aqui tudo aprendi. De bom e de mau já há muito assisti. Queres guerra, terás, queres paz, ainda não a vi. É muita ambição, engana-se e veja assim. Todos querem o melhor por formas, poder todos a cagar para ti. É cada um por si, todos contra os de fora. Só que a verdade não é única e quem sabe não vai embora. Apesar de que na hora te faço o que faço, por alguma razão faço. Faço a opção, então sou dono, numa prosa em passo. Não existe instintos, a minha rota eu traço. Faço a escolha do meu caminho, tentando evitar um colapso. A explosão, da realidade ou ilusão. Será que sou quem sou e vocês quem são? Desconhecido, aka peca. Desrespeitado por muitos, até por aqueles que me dão checa. Mas vou manter na zona, calado, ouvindo as merdas que todos dizem, mesmo que não faça sentido. Que arruinar com a nossa água, nem sequer dela fazem parte. Destino desmedido, com vontade dessa boca calar-te. Mas tem calma, herói, ainda agora começou o combate. O meu corpo é mais um forte, disposto a enfrentar. Disposto a enfrentar. Nada que a vida, mas feliz por haver. Sou soldado que lida com problemas a temer. Quero paz, mas rapaz, não consigo obter. Quero dinheiro, mas primeiro, saúde para viver. Quem vocês são, quem eu sou, não interessa saber. O mundo é cruel e basta abrir os olhos para ver. Que esta é a realidade que tens e não há outra para escolher. Nasce, diz, o teu futuro é morrer, portanto nada a perder. Gratidão por pouco, cinismo e inveja é se perder. Vocês não são casos, eu não os consigo perceber. O mundo nos rodeia, não é fácil de entender. Ser ou não ser, querer ou não querer, eis a questão. Eu sou quem tu és, não interessa ao mundo não. És mais um como os outros que existem e existirão. Para sempre no mundo que despreza a razão. Ignorado por aqueles que dinheiro têm na mão. Mão, mão. Ignorado por aqueles que dinheiro têm na mão. Raiva contida, raiva contida.